você vai me perdendo aos poucos. Parece que não percebe tua mentira tão constante. Com certeza me enfraquece o meu coração que chora. Meu sentimento padece. Já gritei aos quatro cantos, mande alguém que me merece. Foi você quem jogou sujo, deixou meu corpo de luto. Minha alma devastada, você destruiu meu mundo. Invadiu meu sistema, causando um grande problema. Com esse sorriso, tá fudendo meu esquema. Você me complica, tava esquecendo, aí você me liga. Tento arrumar, mas só bagunça minha vida. Eu nego, mas tá na cara. Quando te vejo, o coração dispara. E a saudade aperta quando chega a madrugada. A gente vai, volta, briga e se revolta. A gente vai, volta, dá um beijo e chora. A gente vai, sempre assim do nada, porque meu coração não tem vergonha na cara. A gente vai, volta, briga e se revolta. A gente vai, volta, dá um beijo e chora. A gente vai, volta, sempre assim do nada, porque meu coração não tem vergonha na cara. Você vai me perdendo aos poucos, parece que não percebe. Tua mentira tão constante, com certeza me enfraquece. O meu coração te chora, meu sentimento padece. Já gritei aos quatro cantos, mande alguém que me merece. Foi você quem jogou sujo, deixou meu corpo de luto. Minha alma devastada, você destruiu meu mundo. Invadiu meu sistema, causando um grande problema. Com esse sorriso, tá fudendo meu esquema. Você me complica, tava esquecendo, aí você me liga. Eu tento amar, mas só bagunça minha vida. Eu nego, mas tá na cara. Quando te vejo, o coração dispara. E a saudade aperta quando chega a madrugada. A gente vai, volta, briga e se revolta. A gente vai, volta, dá um beijo e chora. A gente vai, assim do nada, porque meu coração não tem vergonha na cara. A gente vai, volta, briga e se revolta. A gente vai, a gente vai, volta, sempre assim do nada, porque meu coração não tem vergonha.